LJ Trader, alô Leonel Júnior e Jonathan Máximo. Marcos Osano, gráfica Print Max. Lava Jato, o Paulinho. Pizzaria Danado de Bom, alô Victor Veras. Flora Salgados, alô Matheus Silva. A Bem Potes, alô Alisson. Marcos RTA de Lago da Pedra. JCL, alô Johnny Herrera de Codó. Ciro da Caipirinha, a melhor do Maranhão. Danadinho CDs e Cacias. Daniel Estilo Céu. Pablo Venceu, Farra VIP. João Victor CDs. Iago CDs. Pedro CDs de Maracanaú. Rafinha CDs. RN Gravações. Sancler CDs. Rei do Paredão. JM Gravações.